aí você surgiu na minha frente. E eu vi o espaço e o tempo em suspensão. Senti no ar a força diferente de um momento eterno desde então. E aqui dentro de mim você demora, já tornou-se parte mesmo do meu ser. E agora em qualquer parte, a qualquer hora, quando eu fecho os olhos, vejo só você. E cada um de nós é um a sós, e uma só pessoa somos nós, unos num canto, numa voz. O amor une os amantes em um imã, e num enigma claro se traduz. Extremos se atraem, se aproximam e se completam como sombra e luz. E assim viemos nos assimilando, nos assemelhando a nos absorver. E agora não tem onde, não tem quando, quando eu fecho os olhos vejo só você. E cada um de nós é um a sós, e uma só pessoa somos nós, num canto, numa voz. E cada um de nós é um a sós, e uma só pessoa somos nós, unos num canto, numa voz. E aqui dentro de mim você demora, já tornou-se parte mesmo do meu ser. E agora em qualquer parte, a qualquer hora, quando eu fecho os olhos vejo só você. Quando eu fecho os olhos vejo só você.